Welcome to Platypod, the official podcast of the Committee for the Anthropology of Science, Technology, and Computing. Here, we host dialogues and conversations about the theories, tools, and social interactions that explore questions at the intersection of anthropology and science and technology studies. This bonus content is a reading from Platypus, the Castag blog. Enjoy! O que o nome revela? Por Farida Lafan, para Platypus. Meu caro senhor, escreveu Henry Talbot em uma quarta-feira, no final de 1870. Fui informado pelo senhor Cooper de que uma nova sociedade sob seus auspícios está prestes a ser formada para a disseminação da arqueologia egípcia e assíria e da cronologia bíblica. Talvez seja difícil conceber um nome adequado para a sociedade, já que Sírio-Egípcia já não está mais disponível. Talvez Egito Caldeia sirva. Nada sei sobre a Sírio-Egípcia, além do nome, mas suponho, pelo fato de o senhor estar promovendo uma nova sociedade, que considera a Sírio-Egípcia um fracasso. Talbot era um aristocrata britânico estudioso de escrita cuneiforme assíria, escrevendo ao Dr. Samuel Birch, restaurador de antiguidades orientais do Museu Britânico. Os dois se correspondiam a respeito de antiguidades assírias havia quase 20 anos, trabalhando para decifrar textos cuneiformes inscritos em antigas tábuas de argila. A resposta de Birch foi rápida. Seu novo projeto combinaria a Sociedade Sírio-Egípcia com outra organização, o Instituto Cronológico, para criar um periódico ampliado dedicado a pesquisas relacionadas às terras bíblicas. Fundada em 1844, a Sociedade Sírio-Egípcia investigava antiguidades egípcias e assírias, mas, como Birch observou, sempre uma sociedade fraca. Ela se arrastou sob a orientação de um ou dois entusiastas e, por fim, colapsou de vez. Enquanto isso, o Instituto Cronológico, fundado 6 anos depois, buscava evidências sólidas de narrativas antigas, colocando a astronomia em diálogo com registros de eventos celestes para determinar exatamente onde e quando esses eventos ocorreram. Ainda assim, este teve o mesmo destino. Birch, um estudioso atento e respeitado, desejava unir esses temas em uma organização focada em apresentações regulares, que pudessem então ser publicadas. Mas como começar? Talbot tinha razão. Birch precisava do nome perfeito. Entusiasmo, rigor e instituições acadêmicas. Ao longo das décadas de 1840, 1850 e 1860, escavadores no Iraque Otomano e no Egito descobriram uma abundância de artefatos e os enviaram para a Europa. Relatos ilustrados dessas escavações explodiram no Reino Unido, com londrinos lotando o Museu Britânico para admirar as estátuas assírias e egípcias que haviam sido reveladas. No mesmo período, o cuneiforme e os hieróglifos, sistemas de escrita inscritos nesses objetos, estavam sendo decifrados lentamente, mas de forma precisa, por estudiosos como Birch e Talbot. Mas, embora aqueles que estavam por dentro do assunto considerassem esses sistemas de escrita legíveis na década de 1850, a maior parte dos papiros e tábuas de argila escavados não estavam decifrados e apodreciam lentamente em acervos de arquivos europeus. Diante dessa promessa criada pelos arquivos, por que a Sociedade Sírio-Egípcia e o Instituto Cronológico fracassaram? Em sua carta a Talbot, Birch culpou o entusiasmo de suas lideranças. Escrevendo num período em que o termo amador começava a perder seu brilho respeitável, Birch sentia que essas organizações careciam da expertise, do rigor analítico e da disciplina intelectual necessários para fazer jus ao passado antigo. Ele sabia que uma organização dedicada a apresentar e publicar decifrações linguísticas e análises de textos antigos aumentaria exponencialmente o conhecimento especializado sobre o passado assírio e egípcio. ela difundiria tanto as fontes primárias quanto a capacidade de estudiosos testarem suas próprias traduções. Mas ela precisava ter legitimidade intelectual. E necessitando de pelo menos 100 membros para recuperar o custo de impressão de qualquer um dos trabalhos propostos, Burt não estava otimista quanto ao seu potencial sucesso. Historiadores da ciência há muito tempo consideram a segunda metade do século XIX como um período de grande transformação institucional nas ciências. Disciplinas como antropologia, biologia e física estavam emergindo da história natural e da filosofia natural dos séculos anteriores. Universidades red brick estavam sendo construídas para competir com Oxford e Cambridge, instituições metropolitanas cujos novos e reluzentes laboratórios se tornaram centros de pesquisa científica. Enquadrado em uma forma mais antiga de legitimidade erudita, Burt não possuía diploma universitário, mas havia publicado importantes obras sobre o Egito e moedas e egiptologia. Isso lhe assegurava credenciais de peso, já que museus eram tanto parte da infraestrutura de produção de conhecimento quanto novos espaços para o público se informar sobre o mundo. Sociedades eruditas faziam parte desse mesmo ambiente e Burt buscava uma que atendesse exatamente às suas necessidades. Infelizmente, imprimir trabalhos sobre artefatos, línguas e passados assírios e egípcios podia ser caro. A forma como Burt queria fazê-lo exigia que uma editora tivesse acesso a tipos de letras cuneiformes e hieroglíficas que pudessem ser inseridos em sua prensa, além de custosas gravuras de antiguidades. Para sua frustração, Burt teve que desenvolver no que Island Fife e Bernard Lightman chamaram de mercado da ciência. Sua rigorosa sociedade precisava atrair entusiastas dispostos a financiar uma erudição da qual talvez não pudessem participar diretamente. Injetando retórica religiosa. A ajuda veio na figura de Joseph Bonomi, curador do Museu Soane, ilustrador de monumentos assírios e egípcios e membro tanto da Sociedade Sírio-Egípcia quanto da Associação Arqueológica da Palestina. A Associação Arqueológica da Palestina fora fundada no início da década de 1850 para descobrir monumentos da antiguidade in situ na Palestina e preencher parte da lacuna geográfica deixada entre Egito e a Síria pela Sociedade Sírio-Egípcia. Então exaltado, o Morning Chronicle afirmava que os monumentos prometidos por essa região poderiam até incluir a Arca Sagrada, supostamente ocultada pelo profeta hebreu Jeremias em algum recanto. Tesouros que corroboravam escritos sagrados. Da mesma forma, outro antigo membro da Sociedade Sírio-Egípcia atuara como secretário do Instituto Anglo-Bíblico. Segundo o Hebrew Observer, o propósito deste instituto era promover crítica bíblica e produzir uma tradução superior da Bíblia para a língua inglesa. Diferentemente da Sociedade Sírio-Egípcia, o Instituto Anglo-Bíblico não se concentrava em textos antigos para compreender as sociedades de onde provinham. Em vez disso, buscava melhorar o cristianismo britânico moderno por meio de uma nova proximidade vernacular ao texto central da fé. Apelos a um senso vitoriano de herança cristã compartilhada tornaram-se especialmente relevantes após as teorias darwinianas de seleção natural e evolução, que postulavam um mundo antigo moldado não pela mão de Deus, mas pelo acaso. Os nomes Assíria, Egito e Palestina denotavam geografias administradas por poderes imperiais otomanos, mas familiares ao público vitoriano por meio de narrativas bíblicas e clássicas. Invocando o Novo e o Antigo Testamentos, essas regiões eram vistas por orientalistas como prontas para serem tomadas por meios intelectuais e eruditos, bem como belicosos. Em 1880, a Associação Arqueológica da Palestina e o Instituto Bíblico estavam dispostos a se subsumir ao novo coletivo de Burt, e ele notou que seus nomes exibiam um tom teológico oportuno que Sírio Egípcia e cronológico não tinham. A Sociedade da Arqueologia Bíblica. A famosa e respeitada Cyclopedia of Biblical Literature, de John Keats, 1845, explicava em seu prefácio que a arqueologia bíblica é aquela parte da ciência teológica que tenta desvendar as diversas circunstâncias e condições que exerceram maior ou menor influência sobre a composição dos livros das Escrituras. Essa forma de erudição, que Quito fazia questão de definir como ciência, tomava como objeto as paisagens e os povos que formaram a Bíblia em seus estágios mais antigos. As paisagens e os povos da Bíblia, quem eram eles senão o denominador comum que integrava cada uma das quatro sociedades científicas que Burtt tentava reunir? Sua organização se chamaria Sociedade de Arqueologia Bíblica. O nome evocava implicações religiosas, um senso de história, um senso de indução e lógica científica. Todas atividades respeitáveis e sérias, a serviço de algo profundamente importante para o vitoriano típico, sua herança religiosa. Quando da morte de Burtt, em 1885, a Sociedade de Arqueologia Bíblia contava com 432 membros, número que se estabilizou ao redor de 600 na década de 1890. Ele pôde morrer satisfeito, sabendo que a vida havia coordenado com sucesso um corpo erudito que publicava trabalhos frequentes e rigorosos e que, em 1885, lideravam o campo da decifração linguística e não davam sinais de desaceleração. E, no entanto, publicados nos primeiros Transactions da Sociedade de Arqueologia Bíblica, a coletânea de trabalhos apresentados naquele ano em reuniões regulares e publicada como livro, Burtt explicava cuidadosamente que a teologia não era o objetivo. O que se queria dizer com escritura sagrada não era o tema de estudo, eram sim os povos e impérios das paisagens bíblicas. De fato, Burtt proibiu explicitamente trabalhos teológicos nas reuniões dos primeiros anos da sociedade. Mas, apesar dessa tentativa de secularidade, questões mais sensacionalistas sobre as relações entre a religião assíria e o cristianismo continuavam a emergir. E as pessoas enviavam constantemente artigos argumentando haver evidências de um conhecimento assírio da divindade cristã. Dado que Burtt decidiu nomear sua sociedade como Sociedade de Arqueologia Bíblica, em vez de algo mais restrito, como Egito Caldeia, talvez isso fosse inevitável. Thanks for tuning in. If you have any comments and feedback, feel free to share them with us on the blog. You can find the link to the post in the description of the episode.